seu coração. Música nova, música nossa. É pra bater no paredão grandão. Vem comigo assim, ó. Passei a noite toda em claro, só pensando nela, lembrando aquele olhar perfeito que Deus deu pra ela. O seu sorriso cativante já me conquistou. Confesso que apaixonado estou. Teu corpo sensual, seu jeito de menina. Quando você rebola, o baile todo pira. Descendo bem lentinho, mexendo sem parar. Eu fico alucinado, fixo logo em seu olhar. O vem é quebra sem parar. Me deixa excitado com seu jeito de dançar. Menina, deixa de bobeira. Quando você passa para a cidade inteira, o vento quebra sem parar e deixa excitado com seu jeito de dançar. Menina, deixa de bobeira. Quando você passa para a cidade inteira, chora, viola, chora. Que swing é esse, negão? O proprietário do seu coração, negona. A noite toda em claro, só pensando nela, lembrando aquele olhar perfeito que Deus deu pra ela. O seu sorriso cativante já me conquistou. Confesso que apaixonado estou. Seu corpo sensual, teu jeito de menina. Quando você rebola, o baile todo pira. Descendo bem lentinho, mexendo sem parar. Atenção, vem comigo assim, ó. Esse é o telefone de sucesso.